destrava a matraca. Plá, plá, plá, e pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai outro corpo na cova. É só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Destrava a matraca. Plá, plá, plá, e pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai outro corpo na cova. É só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Se liga, meu querido, nós vamos invadir, pegar o chip que tá mocado. É só contato no radinho. Liga lá pro Yau e fala das ferramentas. E vê se tá firmeza, aquela encomenda. 5380, 28 e algumas Glock. O depósito tá feito, é só pegar os malotes. Já ocultamos pilantra, vamos descer pro extermínio. Os vermes não vai ter sossego, chegamos, tamo invadindo. Só criminoso, tenebroso, pique terrorista. Os pente tá estufado, as PT já tá na cinta. Os tambor já tá lotado, os ferros já tá na mão. Vamos pro arrebento, se prepara, cuzão. Chegamos, enquadramos, desce do carro, caralho. Se tentar reagir, vai ter sangue derramando. E crânio furado, e nós dando fuga. Rajando as viaturas, verme na captura. Leva pro desmancho, os Mercedes conversivo. Vende lá pros ladrão, os meninos envolvidos na sintonia. Os mano até voltar, sem massagem, sem debate. Se prepara, covarde. Uma farda não esconde, canalha, filha da puta. Não esconde as pilantragem dentro das viaturas. Pra você não tem boi não. Sai fora, seu cuzão. GPT pensa que é rei, mas é verme no caixão. É só o crime que vem de capuz na cara. Super-homem da quebrada, tá furado de bala. Ninguém quer ser bandido, ninguém nasce bandido. Não nasci dando tiro, mas vou morrer assassino. Destrava a matraca, plá, plá, plá. E pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai outro corpo na cova. É só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Destrava a matraca, plá, plá, plá. E pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai outro corpo na cova. É só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Me faz sétimo dia, é natural por aqui. A alegria da favela é braço gordo na UTI. Em coma profundo ou na sala de cirurgia. Pra quando abrir o olho só mexer do pescoço pra cima. Eu te avisei que a vingança é tenebrosa. Prato que se come frio é os cadáveres na cova. Totalmente esquartejado, sem nenhum privilégio. Ou lá no hospital, vegetando paraplégico. É lamentável, o veneno vai corroendo. Vejo os moleque de 12, sobretudo no sereno. Louco pra matar, o Lucifer perde o controle. Treme na base, quando vê as desertes no coldre. A cena é louca, foi criada por você. Cada gota de sangue que cai, faz o inferno estremecer. E de PT a quadrilha rouba você. Leva o áudio do ano com GPS e DVD. Walk-talk, Motorola, MP7 pros contatos. Desce armamento pra estourar as blindagens do carro. Desliga a moto se não quiser levar bala. Tira o capacete, já era só 7 galas. Pode bater o martelo, acende a vela preta. Mandar buscar as flores e o paletó de madeira. Que o Frankenstein vai pisar na sua cara. É só um pedaço do inferno, o julgamento sangrento não para. Destrava a matraca, plá, plá, plá. E pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai outro corpo na cova. É só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Destrava a matraca, plá, plá. Pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai outro corpo na cova. É só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Manda a polícia me algemar, cuzão, e me matar. Nem assim, cê tá livre das rajadas de AK. Cê cola a faixa no portão, se passa no vestibular. Os meus dá tiro de oitão, me deixa o sangue poçar no lugar. Seu filho, se pá, vai tá formado em medicina. O meu vai tá no educandário, na mesa do legista. Vai ver que o grito de socorro não era à toa. Vira grito de terror quando oitão tá na sua boca. O moleque ganhou um fuzil de brinquedo. Não aguenta o peso, mas logo mata por dinheiro. Enquanto cê tava de férias na Europa, mãe pede pro traficante, pro filho trampar na boca. Esquece a porra da oração, que o santo deve tá surdo. Não pedi pra rasgar lixo, morar no viaduto. Cansei da água de esgoto, compressado, chão de barro. Se eu não tiver no caixão, seu filho vai tá carbonizado no cativeiro. Chora sangue, carnavalha na orelha. Sem dinheiro vai montar filho que nem quebra a cabeça. Mas inferno quer me ver na cadeia. Com desordem servir a pátria, com farda jurar bandeira. Vai pra puta que pariu, gringo arrombado. Que não é ponto de turismo, caixão preto lacrado. Aqui o demônio tá de touca, berme 380. Quer conhecer o ódio, seja bem-vindo ao inferno. Destrava a matraca, plá, plá, plá. E pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai outro corpo na cova. É só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Destrava a matraca, plá, plá, plá. E pode comentar outro caixão pra mãe velar. Atire, plá, cai Aí outro corpo na cova é só um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora.